caminhada pelo caos na destruição. O fim dos dias, apocalipse chegou. No caldeirão da Babilônia está fervendo. Só beco, vielas e morro, e o veneno vai escorrendo. Guerreiro de fé daqui, sempre na luta e na batalha. Pilantra que dá brecha ou se joga ou toma bala. Quebrada é quebrada e tem as suas leis. Periferia é velho oeste, é nóis nativo e vai além. Ó os guerreiros por essa terra que passaram, pelo certo ou errado e as saudades que deixaram. Lágrima por sangue, uma mãe um sentimento. A rosa do deserto e o puro sofrimento. Dinheiro traz a ganância, a cobiça e destruição. A maldade e a pobreza, a prostituição. A droga é a ilusão dos vivos sofredores. Na terra da Babilônia o ser humano perde o controle. Planta roubar, planta atirar, planta se aplicar. E nas ruínas o abismo é mais profundo. Você imagina, então pare e analisa. E olhe no espelho até quando seguirá. Sete pecados capitais se circulam pro mundo inteiro. Mundo inteiro, mundo inteiro, mundo inteiro, mundo inteiro. A noite vai, vai, vai, vai, o dia vem, vem, vem, vem. Viver na Babilônia tem que ter um proceder. A noite vai, vai, vai, vai, o dia vem, vem, vem, vem. Viver na Babilônia tem que ter um proceder. Homem do gueto, sobrevivente, com a mente engatilhada, sempre pra frente. Passado é passado e já ficou. Na frente uma muralha, o homem bomba, o destruidor. Atravessando os continentes, abalando o oriente. Defendendo os fracos inocentes. Sendo o inverso dos vermes inconsequentes. Na minha rima eu faço um míssil e segundo destruir. E climane com o do planalto central. Pra que nenhum filha da puta viva confira a notícia na televisão. Qual é verdade e mentira, analisa. Baseia sua vida numa novela de mentira. O luxo ali predomina. Do outro lado vida real, do seu dia a dia. Como a nuvem cinza e tenebrosa, essa é sua vida. Confirme e pense o que é melhor pra sua mente deprimente. Acende o pavio pra uma nova sessão. A religião e o conflito no mundo que não tem razão. Será que Deus existe ao nosso lado da palavra da Bíblia Sagrada? A ciência que diz que o homem veio do macaco. Até descobrir é a vida, isso é grande fato. Saber eu não sei, pois a paz eu aguardo. Aguarda, aguarda, aguarda, aguarda. A noite vai, vai, vai, vai, o dia vem, vem, vem, vem. Viver na Babilônia tem que ter um proceder. A noite vai, vai, vai, vai, o dia vem, vem, vem, vem. Viver na Babilônia tem que ter um proceder.